360 na saída da Euleda após Bridge, igual 897. Quem é que estiver em 360 da Euleda Bridge? Alô, vou 1607, meu gate 5 para o push bem estacionamento. Mando? Vou 1607, push estacionar. 05 portão, coordenação aqui pessoal da Infraero, reporte para o táxi, 1607. Reportará táxi, 1607. 10 está com, vai cumprir o mesmo perfil de subida, ok? Ela nem cruzou ainda o eixo de decolagem. Ground staff, report to NRA Tex, go 1642. Ground report that, go 1642. E o Papaquilo, ele livre de decolagem, evento 100 graus com 9 nós. E vamos para Kilo, decolou os 22, chame o controle 208 com voo. 208 Kilo. Estacionamento. Bomba Tango Lima, Papa Kilo decolado na sua escuta. Controle prossiga. Bomba Tango Lima, Papa Kilo decolou na escuta. Lima, Papa Kilo, acione o código, posto normal. Estacionado 5441. Então 3153, chame Recife agora, frequência 251. 251 está 3154. 1607, autorizado o táxi até o ponto de espera. E a parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera, chame a torre 1 no 8.95, altímetro 1 no 0 no 3. Indy Alpha, chama a torre 1095, 33 voo no 607. Conforme person on board, please. 1047. Vou aprovar o stack de holding point, vai aí para um India Alpha on holding point call tower, frequência 118.195, KN8101. Tax approved, for 1, India Alpha. Start 0 1 0 1 1 8 9 5 QN8 1 0 1 0 1 6 Archer. Fortaleza 2223, coordenação sobre a equipe de solo, reporte para o táxi. Gol 1715, após a passagem do Boeing 737 da companhia, iniciando o táxi até o ponto de espera, em coordenação sobre a equipe de solo, reporte para o táxi. Economia 07, livre decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Livre decolagem, gol no meio 07. Salvador Tower, Gol 1-6-4-2, line up and wait. Line up and wait, Gol 1. Salvador, o passageiro 2223 para o táxi, 61 a bordo, 6,50 de autonomia, alterna Salvador. Passageiro 2223, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chama a Toy, 118-195, altímetro 0013. Sente, 2223. Controle, nome é 07? Chama o controle, decolou os 27, chama o controle 108. Bom dia. 07, bom dia, decola da El. Nome é 07, contato, submantém nível 360 na saída da El, Leda, pós-bridge. Você autoriza pro de Leda, da presente, ó? É, mantendo inicialmente o perfil, temos a aeronave que ainda não passou da El no mesmo rumo da subida, em um perfil da subida no nível inferior, 280. Certo. Senhor Meia, chame novamente, por gentileza, para continuar o táxi. Esse táxi está através do 206, bom, certo. Beautiful takeoff, runway 10, wind is 090 degrees, 10 knots, go 1642. Takeoff, go 1642. Boa tarde, 72 à sua frente. Bom dia, passageiro 2223. Ali mantém, passageiro. Ali mantém, 2223. 0642, Ronald 29er. Contact Salvador Departure on 120.8. Salvador Departure frequency 1080.1642. Bye bye. Bye bye, good day. Departure, good morning, 1642, Puka departure. 1642, radar contact, climb on template level 390. Climb, flight level 390, 1642. Mantenha o ponto de espera no 715. Passarido, vento 100 graus com 10 nós. Livre, passarido. Eu disse, de novo aquilo. Direto eu, de novo. 98 no 1, chame torre 118 decimal 95. Afirmativo 118 decimal 95, Rio 989. Torre Salvador, bom dia, Rio 989. 90 98 11, continua a aproximação, agora de pista livre. Da situação, desse mantém 5.000, chegada BOMF. Aguarde final do procedimento da LS X-Ray, ajuste no 0-4. 0-4, destino para 5.000. 208, bom dia, bom trabalho. Somente, bom voo. Salvador, muito bom dia, passareiro 2223. Passaria 2223, contato sobre mantém nível 80. Passaria 2223. Vai subir e manter. Manter 1-80, 2223. Vem embaixo pra lá. Pacho, go 1642. Correto. Any chance fly Aracaju? Stand by you, request assistance. Thank you, appreciate it. Voo no 607, pronta por ideal para bridge. Aguarde pro ideal para bridge no 232 com 607. Voo no 607, voo direto bridge. Voando da presente direto bridge, voo no 8, no 607, obrigado. Sim, Matias, só confirma por ideal. 232. 232. Afirmativo. 507, curva direita agora na Pro 265. Você vai para as comunicações, vai cruzar o nível 290, voe direto no rumo de bridge. Vira tráfego agora na posição 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 180 para o 280. Gente, voando agora 265, estado de falha 290, voa bridge após voo no 607, tem um tráfego no sistema. Baixou. Opa, aquilo chama em Recife, 251. Solo Salvador, bom dia, é o Azul 4234, de formação Índia. Azul 4234, informação Índia, confere, chapéu para cópia. Pronto, prossiga. Azul 4234, autorizado Salvador para Recife, nível 350, via Uperuísque 58. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponder 5461, controle 120.8. Afirmativo, autorizado 350 para Recife, conforme proposto no nosso plano de voo. Primeira aerovia Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, Aracaju. 5461 em transponder e chama 208. Azul 4234, saída Puca, Jamo Caju. Puca, Jamo Caju, obrigado. Azul 4234, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Pará. Azul 4234, confirma o nível, confiado? Nível 350, 4234. Aracaju, position, Golf, 642. Ele decolar de mão, pede no. Rio 9811, prossegue ataque CV Alfa, Juliette até o Pat 3. Gol no meia, gol 1642, contact sinal receive center on frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, 125.45, go on 642. Thank you. Sete no 5, decolado aos 38, chame o controle 120.8. Bom 208, 7 no 5. Salvador, gol 1705, decola, bom dia. Chegou no 715, contato com a antena 360, na saída Arbor Elefa. Tente Arbor Elefa 360. O Chané 6225, desce uma antena 3000 pés, descendo via. Autorizado descer para 3000 pés, descendo via, chegada bom, Chané 6225. Controle de Salvador, Passaredo 2223, autoriza direto Vitória da Conquista, presente? Autorizado, 2223. Obrigado. Azul 4299, bom dia, desse mantenha 5000 na chegada a MAN. Ajuste 1014, aguarde VLS X-Ray, aciona o modo aidente. 5000, identificando, espera o X-Ray, obrigado. Autoriza pro de Elefa para o gol 705? Autorizado o gol no 705. 705, Elefa. É 225, desse mantém 2000, autorizado final LS. Descendo para 2000, autorizado final ILS X-Ray da pista 10, descendo é 6225. 1715, chama Recife agora, frequência 1288, alterno 260. Cliente 1288, 1260, Recife, 1715, bom dia. Quadro 299, desse mantém a 3000. 3099. Dos 223, chama Recife agora, frequência 288, alterno 260. Recife agora, 1288, 1260, obrigado, bom dia, bom trabalho e boa semana, hein? Comente, boa viagem. 5384 em Coronel, só repito, só um reporte para táxi. Canal 6225, Complexo Canalés, Torre 118, decimal 95. 11895, Canal 6225. Azul 4299, decimal tem 2000, autorizado final LS. 2000, autorizou LS, 99, obrigado. 5 no localizador, tá a 2 milhas do Altemax. É 225, cheque trem livre pouso 10, vento 1 centena com 102. Trem de pouso baixado e travado, Xanar 6225 tem livre pouso. 179, está na posição 7, tem que ter informação Juliette, autorização de tráfego para Guarulhos. 3179, informação Juliette em curso, está pronto para cópia? Afirmativo. Na 3179, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340. Via Peso 16 após Belo Horizonte, direto trip, após de acordo com a rota prevista no bolo de voo. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. Saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta o Peso 16. Transponder 5472, controle 120.8. Autorizado então Guarulhos, nível 340, via Peso 16. Decola da 10 após curva à direita. Curva à direita, tá Euleda 5472 é o transponder 120.8, é o controle da 3179. Então 3179 é a saída da Euleda após bridge. Em bridge intercepta o Peso 16. Gente, da Euleda após bridge, bridge intercepta o Peso 16. Puta 3179. Então 3179, protegimento correto, reporte pronto para puxa e salamento. Gente, o 3179. Trip 5384 com 61 a bordo. Com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Aracaju, pronto para o táxi. Com 3384, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa. Um ponto de espera chama Torre 1 no 8.95, altímetro no 014. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 118, decimal 95, 353, retorno. está passando mais ou menos mais, meu pai está aqui com todo o observatório, o cara vai dar o ponto e já passar por dentro do vídeo. Novembro Mike, confirme o horário do plano de voo. Aí pode ser o voo, gente, novembro Mike, aguarde os instantes que irem procurar aqui no sistema seu plano, ainda não temos aqui. Novembro Mike, confirme o destino. 2498, suspeito tratamento. Não compreendi, novembro Mike, pode repetir por gentileza? Observador. Gente, não vem bem aqui, Mike. Falou, bom dia, o 4234 das 18 para o espectacionamento. 4234, quando a equipe de solo reporte para ataque. Reportará. Que Mike não escuta? Tem o seu plano no sistema somente para 1130. Aguarde final do procedimento TLS X-Ray, ajuste no 0 no 3. Acione o modo idêntico no 922. Receptor LS, o 4299. Passou do Uno, complete LS, torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, Salvador. Vamos sair, Juliette, para o gate 01, na Chinera 6225. 8 milhas. Trip 5384, autorizado a decolagem, evento 1 centena com 14 nós. Autorizado a decolagem para o Trip 5384. O Azul 4299, bom dia, continue a aproximação e aguarde pista livre. Guardará, confirma o ajuste, por favor. Confirma? O ajuste para o Azul. 1013. Obrigado. Cuidado. De pronto, passo descendo 3.000, gol no 92. Eu. Que na escuta? O Fala S confirmou o horário somente para 1130 e pediu para o Pistão entrasse em contato com a sala para antecipação do plano. Ronaldo, novembro, vem aqui, Mike. Falado ao 54, chama o controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 5384. Azul 4299, check trem, livre pouso, vento 080 graus, 05 nós. Obrigado, ele tem baixado e travado, confirma o vento, Salvador? Agora 90, 090 graus com 07 nós. Obrigado. Posição 95, altímetro no 0, no 3. 4, 1, no India e Alfa, e lá no Conselho. Salvador, bom dia, Azul 4234, som. Bom dia, 4234, a linha mantém. A linha e mantém na 104. Azul 4299 no solo 5000, libera a direita, solo 21 decimal 9. Direita 219, 4299. Solo Salvador, Azul 4299, bom dia, Livrona, você escuta? Azul 4299, prossegui a táxi V Alfa, reporte S da Juliette. V Alfa, reportante da Juliette, 4299. Azul 4234, livre de decolagem, vento 090 graus, 089. Sim, livre de decolagem, Azul 4299, prossiga táxi via Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette até o 09, Azul 4299. Azul 4234, decolado aos 59, chama o controle em 120, decimal 8. 208, já. Controle trip 5384, pode voar Maceió? Aguarde. Controle azul 4234. Azul 4224, contato radar, tudo mantém nível 350. 3534. Azul 4234, sou vetor para separação de tráfego, estabilizo na Pura 90, 090, subindo para o 350, ao cruzar o nível 200, vou ir direto na posição Jamu. Ok, Pura 090, cruzar o pessoal para 350, cruzar o 200, Pura 090, 4234. Trip 5384, vou ir direto Maceió. Marcelo da presente, grato, trip 5384. E informe só pro ideal para Marcelo. 058. 7. Azul 4234, sendo vetorado para separação de tráfego aeronave na mesma subida. Está cruzando o nível 90, é uma T72 e subindo até o nível 90. Na sua posição de 11 horas agora, 12 milhas, rumo ao Nordeste. Ok, 4234. Quando 922, desse mantém 2000, autorizado o sinal LF. 2000, autorizado LF, boa no 922. Pode trazer, como que seu plano está vencido, se não fez alguma DLA? Vamos checar a junta companhia, mas provavelmente eles devem ter feito aí. Aguarde o instante. Sente, 5973 na escuta. Prossiga. Encontrei aqui no sistema a sua DLA. O senhor está pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Salvador para Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída boca, transição Caju. Responda 5434, controle 120, decimal 8. Afirmativo, 310, autorizado para Recife, decola da pista 10, efetua a subida Puca contra a São Aracaju com curva esquerda após decolagem. Aerovia Uniforme Whisk 58, transponder 5434, controle 208, Rio 5973. Rio 5973, cotejamento correto, revolte pronto para puxar acionamento. Está pronto para pushback e acionamento. Rio 5973, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Passarei táxi, Rio 5973. Azul 4234, resuma a navegação, voe direto no rumo de Jambo. Azul 234, controle. Prossego. Na escuta, prossego. Resuma a navegação, voe direto no rumo de Jambo. Azul 4234, tráfego superado em altitude. Oceané 6312, essa identificação, vê se mantém a altitude 3000 na via chegada à mar, ajuste no 013. Posição 7, pronto para fazer pegar acionamento. 3179, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado, reporte para ataque. 3179. Rio 5973, na escuta. Prossiga. Rio 5973, a nível 310, é satisfatório para o senhor ou deseja modificar para o 370, como solicitado anteriormente? 370. Sentinha para em coordenação com o controle. Correção com o centro e chamo novamente. Obrigado. 895, gol no nosso destaque. Autorizado, Oceané 6312. Fox, Soroche Lima na escuta. Pronto, cópia. Oi, Fox Soroche Lima, autorizado Salvador para Siri, 500 pés, decola da 17, com curva à direita, mantendo o litoral sul, transponder 0150, controle 120, decimal 8. Para a pista 10, 35217. Eu vou tomar a mão para a direita. Foi inicialmente Ponce. Inicialmente Ponce, aguardando a coordenação mais próxima. Sandra 3304, bom dia. Sandra, a estação de e mantenha 090 na chegada ponta. Aguarde o procedimento LS7 sobre ele. Azul 4234, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 2005. Romeu Foxtrot Lima. Ok. O vento 090 graus com 11 nós. Presente da cola e com Proaçu. Chame fora de solo. Mike, informação Juliette, confere, está pronto para cópias? Novamente, Mike, confirme a área de sobrevoo, o FAT que se encontra e o FAT com relação à pista que irá decolar? Mantendo regras de voo, visuais, reporte para o regresso, Mike Juliette Romeu. Reporte Romeu. 3304, desça e mantenha a altitude de 5.000. Mi 13-0013. Trip 5384, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 126, decimal 85, trip 5384. Ok, centro, Recife 2685, bom dia, 5384. 922, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, bom, 922. 3179, confirme somente a autonomia. Autonomia 4 horas, o 3179. 3179. 317-900, bom voo. Grato. Solo Rio 5973 para o táxi. TV02, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alerta Salvador. Rio 5973, aguarde para prosseguir o táxi. Informo que seguirá como número 2, à frente o Airbus 321 no Datan, taxiando até o ponto de espera. É, estamos em coordenação com o centro, mas não conseguimos contato ainda. O senhor deseja modificar ou vai manter o nível 310? Manter o 310. E após a gente pede a solicitação, a modificação para o centro. Rio 5973, grato. Prossegue ataque até o ponto de espera, seguindo o Airbus 321 da sua frente. No ponto de espera, chame a torre 1 no noite do som 95, altímetro 10 no 3. Ajuste 10, 13, segura o Airbus da TAM e não pode esperar chamar a torre 118.95, Rio 5973. Rio 5973, bom voo. Juliette, 922. 922, sim, te mantém antes da Juliette, aguarde para prosseguir o táxi. Vai aguardar o 922. 9M Yankee Mike, pronto, cópia? Prefere cópia, 9M Yankee Mike, autorizado Salvador para Salvador, no corredor forte, afastando 20 milhas, decola da 17 com primeira curva à esquerda, transponder, é o padrão, controle 120.8. Nome é que mais que transponder 0134. Mike, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre em 118.95, altímetro 1.03. Controle. Mantenha regras de voo visuais para seguir reporte passando o farol da barra. Dois após a passagem do Rio, taxiando até o ponto de espera, autorizado ingressar no pátio principal via Juliette até o gate 06. Via Juliette pro 06, igual o 922. Se liga, acionar, chame pronto para o táxi. Para descida, 3352, 97. Gente, aguarde, TAM 3304, desse mantém 3000. TAM 3010, 3304. 5217, desse mantém 4000. 4000, ótimo. 1013, 10, 13. Graus 1 no 1 nós. A minha decola dá 1-0, tá 3-1 no 7 nós. Sequência livre para coordenação em pouso, Fox Lima. É. Fazer minha aqui mais, chama para o ingresso no... Não, não sei. O 5973 está na escuta? Proceda, 5973 na escuta. O senhor ainda aceita o 370 e já consegui contato com o centro. Ah, firma aqui, senhor. Então está reautorizado o nível de voo 370 como nível final. Ok, muito obrigado, 370. Está no ponto de espera, pronto. Ok, alinhar e decolar. Alinhar e decolar da 1-0. Correção, alinhar e manter da 1-0. O Rio 5963. Alinhar e manter. Ativo, alinha e mantém na pistola 0, Rio 5973. Seu 3179, decolado zona 7, M controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, tá 3179. Controle de Salvador, muito bom dia, tá 3179, passando 1.700 pés na saída da EL. Contato submantém 340, tá 3179. Cliente, autoriza a prova direta da EL da presente, o TAN 3179? Autorizado. Grato. Fechando a 6312, chame torre 11895. Fechando a 6312, torre agora 11895. TAN 3304, desse mantém 2000, autorizado, final LS. 2000 pés, está autorizado, final LS. Para o TAN-3304. Livre decolagem, vento uma centena com 1-0 mais. É decolado, Rio 5973. Salvador, Janamia 312. Uma milha, zero baixada da lá. Janamia 312, continua aproximação e aguarde pista livre. Paciente, aguarde. 3.000, ajuste permanece? Permanece. Manda agora o ajuste 1014 para o TAN 3304 e 5217. 1014 agora.